3? Afirmativo. Além da... Falei pra coisa que a frequência dela estava muito congestionada, mas tem um forte ruído, um ruído agudo da frequência da torre, tá um pouco complicado de entender. Ele foi ser informado, doutor. Muito grato. E um laser ali à esquerda da aproximação, aproximadamente quando você cruza seu pé, tem um laser. Bom. Não entendi a última informação. Podia... Aproximação para 1-0, aproximadamente altitude de 1000 pés, 3 dias da cabeceira, tem um laser sendo apontado pela esquerda, mais ou menos no azimute 030. Gol 940, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 140 graus, 089. Fechado. Estimativa entre 030 e 040. Ok, graças. Salvador, gol 1-2-3, aproximando o táxi da BG 971, com 3 horas e 30, alterna a campanha. Autorizado táxi, Indy Alpha, onde espera a torre, 1862, Kinigami 3, gol 1-2-3. Indy Alpha, 1286, lá, gol 1-2-3. Guardião 07, vai chamar para nova decolagem. Sente, Guardião 07. Gol 1940, Tricolor 40, chame e controle 119.35. Grato, senhor. Gol 1940. Gol 1940, contato radar, Peugeot 360, saída Arbor Elefa. Arbor Elefa, pode vai Arbor, dá presente, senhora? Gol 1940, autorizado. Obrigado, hein? Marcado, pronto. 126.0. Gol 1273 autorizado, decolagem, pista 10, vento 140 graus, 08 norte. Decolagem 10, gol 1273. Controle, gol 1940. Prossiga com o 940. Estabilidade após Arbor, boa posição Dadro, confirme. Mantenha a saída. Vai manter. Controle Salvador, é o Gono 273, decola da EL. Gono 273, contato radar, Sul Franjo 360, saída da EL, Leda Bridge. Da EL, Leda Bridge, é o 360, 273. Gol 976, a sua identificação, chegada a Mari, despanjou 050. Vai cruzar os 140, permanece na sua escuta, senhor. 940, permanece na escuta. Gol 940, chame Recife, na frequência no 26.0. 260. número da 3197, esquece a informação em uniforme, autorização de tráfego para Galeão, nível 360. Tá 3197, Galeão, 380, tá autorizado. Descendo 10 da cola pílula 0, curva direita, saída da El, Leda, após posição bridge, controle 119, sinal 35, aciona 5514. 3197, autorizado para o Galeão, nível de voo 380, rota conforme proposto no plano de voo, decola da pista 10, da El, Leda, após direto bridge, 1935, com controle 5514, transporte. Está correto, está inspeccionado, 3197. 1273, chame Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, bom Recife, muito obrigado, boa noite. No 776, desça para 2000, ajuste 10 no 13, está autorizado LS, reporte estabilizado. 2003, autorizado LS. Salvador, boa noite, 3518, informação de forma. IP 5218, essa identificação é chegada na MAN, desça para o João 050. Identificou para o 050 na MAN. Registro 97 para o pushback e acionamento. Sua posição é a número 8. Autorizado, pushback e acionar, portax 3197. Gente, autorizado, está 3197. Localizador 776. 776, chama a torre 1896. Torre Salvador, boa noite, bom 776, 13 milhas de inferno, passado de trabalho. Bom, 176, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 079, ajuste de altímetro no 013. Livre pouso no 0. Tripe 5218, desça para 2 tropés, ajuste no 0, 1 no 3, está autorizado LS, reporte estabilizado. 1 no 0, 1 no 3, está 2000, autorizado LS, 5218. 776 no solo 02, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. Livre à direita, solo 119. Estamos na 31 Norte, né? Para o início do táxi, com 1, 2, 4 pessoas a bordo, Guarulhos, 4 horas no trânsito. Táxi a Pátio 1, Indy Alpha, ponte para a torre 18612, que nega 1013, então 1397. 1412, campo de espera, que está aqui a Pátio 1, no Indy Alpha, 1312. Solo, gol no 776, em zona de escuta, boa noite. 776, boa noite, repórter antes da Juliette, B. Alfa. Thank you, Alfa, repórter antes da Juliette, vamos 776. Condições de decolagem imediata. É, perdão, o 3197 vai necessitar mais uns 40 segundos aí. Tá 3197 autorizado a linha e manter cabeceira 10. Ok, tem condição agora de imediato, inclusive, tá 3197, a linha vai sair na 10. Tá 3197 autorizado a linha e decolar, pistão 10, vento 140 graus, 08 nós. Ok, decolagem autorizada, pistão no 0, tá 3197. Oi, Salvador, boa noite, 35218. 35218, continue a aproximação, aguarde pista livre. 35218. Tríplice 5218, autorizado pouso, pista 190, vento 150 graus, 089. Pouso, pista no 05218. Chama 3197, decolou 08, chame controle 119.35. 1935, tá 3197. Controle Salvador, tá 3197, Sandono 600 PEN. Boa noite. 3197, contato radar, sobrenjou 380, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, tá 3197. É, se possível, já voar direto na proa de Leda.